Eu quis dizer, você não quis escutar. E agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chames, não olhes pra trás. Vocês estão sabendo que houve de errado. E o meu erro foi ver que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone querendo. Eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chames, não olhes para trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Dizia seu nome, não me abandone jamais. Yeah. Não me abandone. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sim.